ter o Deus que pode fazer a terra e o mar tremer. O sol em seu fulgor, ele faz escurecer. Ele é o dono do poder. Ele é o dono do poder. Quem poderá lhe tocar? Se este Deus te guarda, onde você está? Descanse ao lado dele, que ele vai te honrar, porque ele sabe amar. Ele sabe amar. Ele soma as bênçãos, multiplica o pão, subtrai as doenças e divide ao sol. Ele aumenta o azeite, muda a situação, e se ele quiser, pega o sol com a mão. Ele manda e desmanda onde bem entender. Ele faz e desfaz e retorna a fazer. Ele levanta a voz, faz a terra tremer. Se ele ordena o inferno, tem que obedecer. Todos têm que entender que ele é o dono do poder. E se ele quiser, pega o sol com a mão. Ele manda e desmanda onde bem entender. Ele faz e desfaz e retorna a fazer. Ele levanta a voz, faz a terra tremer. Se ele ordena o inferno, tem que obedecer. Te mudar.